Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Burlescas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerd Master, este é o 210º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que tá aqui. Falei as crianças, filha da puta. E neste episódio 210, e sim, eu ainda não desisti desta porra. Sou muito bem. Porque, né? Falaremos a respeito de um dos maiores filmes, dos maiores diretores de toda a falcatrua cinematográfica mundial, que é nada mais, nada menos do que Spaceballs, SOS, tem um louco solto no espaço, de Mel Brooks. Uhul! Oh, yeah! E para falar aqui sobre Tem um Louco Solto no Espaço, eu não poderia trazer ninguém melhor do que o meu louco de estimação, o senhor pensador louco, ou também conhecido como Príncipe Zolpidem. Fala! Eu sou o colega de quarto do avô, do tio, do primo do teu pai. Ou seja, absolutamente porra nenhuma. Nada! Exatamente! Muito bem! Eu trouxe aqui também, para fazer a contraparte, já que eu estou de nerd realmente, eu tive que trazer aqui o heróizinho da conversa, né? Que não é mais ninguém menos que seu Fire Falcon Star, também conhecido como Short. Fala, Short. Olha, eu só tenho a dizer uma coisa. Este filme foi assistido no dia anterior desta gravação, então não esperem muito detalhe. E esse filme foi assistido de maneira errada, como aracnofobia. Pois é. Isso é bastidor da equipe, mas tudo bem. Foda-se. Pois é, né? É. E para terminar esta equipe que vai viajar pelas galáxias, eu trouxe aqui o meu iogurte vencido e mofado do coração, o seu Jota Santos, também conhecido como Cangagurte. Eu chamaria de Calangurte, né? Mas tudo bem. Oh, nosso querido e amado mecenas. É nosso querido e amado mecenas. Essa merda vai até o final. Ó, oh, gente, jagunçaiada do meu coração, aqui é o Jota Santos, entrando no estúdio, passando direto e saindo pelo fundo. Yeah! Ele também não quer casar, a mulher dele que se foda. Não fala alto. Tá bom. Você tá de... não tá no fone de ouvido? Então ninguém tá ouvindo, porra. Não bota tua mulher pra escutar esse episódio então, caralho. Não tem nada com isso. Então tá. Aliás, Jota, não bota a tua mulher pra escutar o Paranerdia de maneira nenhuma. Faz isso, um... é obrigado. Muito bom. Belo conselho. Boa merda vocês dois. E voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. E senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, beleza?

O que pra e gente só parando não significa um porra aqui, nenhuma, né? Mas tudo bem. Só parando... Pera aí, Nerdmaster. Tem aqui chegando o nosso outro querido e amado mecenas, Elias Passos Tenório, dizendo: oi, Alexandre, propedeuta da cultura nerd. Oi, Elias. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Vamos lá, seguindo. O roteiro desta bodega é de ninguém mais, ninguém menos que o seu Mel Brooks, né? Ele dirige, produz, roteiriza, lava, passa, tricoteia e chuleia, né? Mas também seguido pelo seu Thomas Meehan e seu Ronnie Graham. É, muita gente da boa, da melhor qualidade. Vamos lá, seu pensador e louco, meu amor, a sinopse faz favor, ele. Vamos lá. Um piloto estelar e seu parceiro canino devem resgatar uma princesa e salvar a galáxia de uma raça implacável de seres conhecido como espaçobobos. Eu diria culhões espaciais, que acho que ficava melhor. Os bolas espaciais. Bolas espaciais. Somos espaçobobos. No elenco desta obra, tivemos ninguém mais, ninguém menos que o Mel Brooks, que tal qual vários diretores mais sérios, né, faz questão de aparecer na porra dos seus próprios filmes, e ele faz ninguém mais, ninguém menos que o President Scrooge! Só o Scrooge! E Iogurte, o natural... E segundo a pesquisa de seu Jorge, quem fez a voz dele aqui no Brasil? A voz dele aqui no Brasil é do nosso querido, amado e saudoso Orlando Drummond. Muito bem. Somente na parte do iogurte, cara, eu caio tanto na gargalhada com o Drummond, cara. Uma coisa sobre a dublagem, especificamente aqui no caso do Drummond, na parte do iogurte. O Drummond mesmo, em entrevista, já falou que odiou fazer essa porra desse filme por causa da cena do merchandising. Que no original é Spaceballs, The Towel, Spaceballs, The Lunchbox, Spaceballs, The Flamethrower. E o Drummond tinha um louco solto no espaço, a toalha, um louco solto no espaço, lancheiro, um louco solto no espaço, lança-chama, um louco solto no espaço. Caralho, ele tinha que falar rápido pra cacete, por causa que ele tinha que encaixar um louco solto, não é nem, ó, eles tiveram que cortar um pedaço da tradução do título, porque ele não podia falar, SOS tem um louco solto no espaço, a toalha, cara, não dava. Atualização do chat, Elias Passos Tenório diz que está ótimo, e o Luciano Dias diz: as velhinhas tradutoras de filmes, tias da Dona Licamun e da irmã dela, dizem as más línguas. Então, tá bom, né? E o que vocês acharam da atuação do Mel Brooks e da dublagem do Drummond? Pensita. Cara, eu não... eu tenho um problema, eu nunca vi esse filme dublado, assim, eu tenho problemas de ver, assim, quando eu começo a ver um clássico, assim, tipo, sei lá, Três Homens em Conflito, né, o The Good, The Bad and the Ugly. O Bom, o Mal e o Feio. Eu comecei... Vamos chamar pelo feio. Nome certo, que é o Bom, o Mal e o Feio? Tá certo. É. Eu assisti pela primeira vez, quando moleque, dublado. Se eu assisto a versão legendada, eu tenho dificuldade em conectar emocionalmente com aquilo. Mas Spaceballs eu vi no cinema, eu nunca assisti esse filme dublado, cara. Esse é um território que eu tô totalmente por fora. Não, tudo bem. Fale da atuação do Mel Brooks. Ah, o Mel Brooks, ele tá fantástico. Ele tá completamente político, vaselina. Cara, não é nem vaselina, ele é teflon. Enquanto presidente dos Spaceballs, ele tá o velhinho enigmático... mestre dos magos misturado com o Yoda quando ele faz o iogurte. É maravilhoso. Cara, e quando ele faz o iogurte, você é velho o suficiente para lembrar disso? Reizinho. Reizinho. O reizinho do Jô Soares. Sim. Quem que eu sou? Sois rei! Meu Deus. Nerdmaster, me dá só um minutinho. Jota, para de mexer nessa porra desse cursor, caralho! Cara, tem outras coisas que você pode ficar chacoalhando na mão, Jota, se você quiser. A gente só tá falando putaria até agora mesmo? Vai, seguem, por favor. Jorge, o que, que tu achou de Mel Brooks atuando e o seu Drummond dublando? Ah, Orlando Drummond é aquela coisa, né, cara? O cara não é uma não foi uma lenda da dublagem de besteira, né, velho? Simplesmente sensacional, velho. Muito bem. E tu, Jota, além de ficar de sacanagem com a pauta, o que, que tu achou da atuação do Mel Brooks e na dublagem do Drummond? Ah, o Drummond é inavaliável, né? É hors concours, porque você ouve ele e você já não ouve mais nada. Você tá ouvindo o Drummond solto num parquinho, né? O Mel Brooks tava muito à vontade ali, mano. Parecia que ele tava também no parquinho, né? Que o cara tava dando uma cafungada numa lata de oxigênio, velho. Puta que pariu. E importado, porra, de Druidia. Porra! Muito bom. Todas as cenas dele, tipo assim, quebrava a tensão geral, né? Não era uma água Perrier, né? Era uma lata de ar Perrier. Perrier. Exatamente. Pois é. E eu concordo, cara, com o Elias Passos Tenório, que ele disse o Drummond dublando. Ou você gosta, ou você está errado. É. Ainda mais, cara, que o Pensador é o único que não vai poder corroborar com essa minha ideia, que ele, mesmo sendo o mesmo ator, fazendo dois personagens diferentes, o Drummond fez duas vozes diferentes. A voz do presidente Scrooge não é exatamente igual à voz do iogurte, né? Pelo contrário. Não. Ele, na hora de fazer o presidente Scrooge, ele fazia uma voz de totalmente retardado, porque era o presidente Scrooge, né? Né? Tá óbvio, né? Continuando daqui, tivemos John Candy fazendo ninguém mais, ninguém menos que Babartolomeu, ou Baba, o nosso querido Hulk dos pobres, né? Que aqui no Brasil foi quem, seu Jorge? Aqui no Brasil nós temos o nosso querido e queremos um dia ele aqui, Mauro Ramos. Aham, queremos um dia ele aqui, ó. Cara, eu quero muito entrevistar o Mauro Ramos, cara. É um dos meus sonhos de infância entrevistar o Mauro Ramos. Será que um dia conseguiremos fazer isso? Será? Ou será que não? Quem estiver ouvindo aí... Espere cena dos próximos capítulos. Quem estiver ouvindo por aí, o nome disso é foreshadowing, tá? O nome disso é sarcasmo. Tá bom. Ah, cara, o John Candy fazendo... Era um doce de pessoa. Cachorro, Hulk, cara. É muito sensacional, cara. É muito fantástico. E a voz do Mauro Ramos casou perfeita lá. O que vocês acharam? Sem dúvida. Pensador, olha... John Candy, o que, que tu achou? Cara, maravilhoso. Ele é meio homem, meio cachorro. Ele é o seu próprio melhor amigo. É o seu melhor amigo. Pois é. Ai, cara, mais engraçado e mais divertido que o Baba, só a cauda do Baba. Pô! O rabo do Baba. Só dava rabada. Ô, rapaz, o rei da rabanada. Ia para lugares, né? E tu, Jota, o que, que achou desse personagem e da dublagem? Segundo Elias Passos Tenório, eu também achei que o John Candy é um doce de pessoa. Não, velho. Tudo de leve, ele merece. Somente porque foi nosso querido, amado mecenas Elias que mandou esse tuduxo. O nosso outro querido, amado mecenas J. Santos foi só um intérprete. Não, pior que ele mandou a piada antes do Elias, cara. Né? Mas o Baba... Cara, a primeira cena eu achei chata para um senhor Carvalho, mas o cabra ganhou meu coração com o decorrer do filme. É muito divertido, é muito divertido. O gordinho... que quebra, que faz a quebra da tensão num filme que não tem tensão nenhuma. Né? Uma coisa que eu adorei na dublagem do Mauro Ramos, que normalmente quando você vê o Mauro Ramos dublando, é aquela voz mais forte, mais grave, né? Aquele potente. Cara tipo Jim B no One Piece, sim, sabe o que eu tô falando, né? Né? Mas aqui no Baba, é uma coisa assim... mais brincalhona, uma coisa assim, mas vamos falar do Pizza o Rei, né? Então, é uma coisa assim mais bobinha, né? Mas vamos lá. Aí, seguindo viagem, tivemos a mim, né? Dark Helmet, interpretado lá nos Estados Unidos pelo Rick Moranis, e aqui no Brasil por quem são Chaves? Nosso querido Júlio Chaves. Cara, eu quero que vocês agora concordem comigo, simplesmente porque eu sou o dono do podcast, sou eu que amo essa porra, é o melhor clone de Darth Vader da história mundial. Eu estou certo ou estou certo? Certíssimo. Está certo, eu acho, senhor. Acho que é até melhor. Que é até melhor do que o original, né? É a top que supera o original, né? Cara, a roupa do Dark Helmet, né? O Rick Moranis por si só já é engraçado só de olhar pra cara dele. Todo mundo concorda com isso, né? Pensador concorda, não concorda? O Rick Moranis é um cara que tu ri só de olhar pra cara dele. Não precisa fazer ele. Ele pode ficar parado, quieto, estátua numa cena e a gente ri da cara dele assim mesmo, né? Aí o cara me entra na primeira cena dele com o capacete, com a capaceta mesmo, que parece que foi feito pro Jota. Aquilo aí é capacete pra caber na cabeça do Jota, entendeu? É pra vocês terem ideia do tamanho do capacete, entendeu? É estilo cearense de capacete, entendeu? Eu não sou cearense, eu sou baiano, demônio. Foda-se, mas a piada continua sendo a mesma. Aí me vem aquela porra daquele capacetão. E eu não sei se vocês já repararam a roupa do cara, com aquela gravatinha a cocada. Eu ia falar disso agora, né, Edmar? A gravatinha cocada, né, na roupa do Darth Vader, cara. Aí o cara me chega com aquele som de Darth Vader, né? Aí ele chega no final, abre o capacete... Ai, não dá pra respirar nessa merda! Ai, meu Deus do céu, que porra! Cara, só isso... Ela resolveu a asma do Darth Vader numa cena. Né? Era só tirar a porra do capacete. Não, isso fora que ele vira e mexe, ele tem problemas com essa porra dessa viseira, descendo, batendo nos dedos dele, ou fechando a cara dele quando ele ia espirrar, ou quando ele ia cuspir o café, espirrou o porra do café na cara dele mesmo. Esse personagem Ele tomou café também pelo capacete, velho. Ah, porque tem um buraquinho ali. Dá pra tomar, tranquilo. Tudo bem que o buraquinho não ficou sujo em momento nenhum, mas foda-se, né? Quem quer continuidade nessa porra desse filme, né? Pra o buraquinho não ficar sujo. Venhamos e convenhamos que o Dark Helmet é a alma dessa porra desse filme, né? Sim. Ninguém lembra de Spaceball sem lembrar do Dark Helmet. Ah, não, ele é a figura mais emblemática, cara, não adianta, ele ofusca completamente, até porque é o Rick Moranis, né? Né? O que tentou roubar algumas cenas dele, mas, desculpa, fracassou miseravelmente, foi o seu Bill Pullman, que fez o George Stark, né? O Fire Falcon Lone Star, cara, é a estrela Forever Alone, né? Fazer o quê, né? Que foi feito por quem? Bom, a gente tem que dar o crédito. Ó, Jorge. Ele foi feito pelo nosso querido Carlos Marques. Segue, Pensador. Agora dá os créditos, Pensador. Não, eu ia dizer que a gente tem que dar uma folga pra ele, porque é uma das poucas, únicas vezes em que o Bill Pullman pega alguém no filme, né? Ele é normalmente conhecido como o cara que termina o filme sempre sozinho. Até quando ele é o presidente dos Estados Unidos no Independence Day, a mulher dele morre. Né? Ele é o famoso Didi Mocó do cinema americano, né? Sim, cara. Naquela também época ele era o Bill Pullman. Hoje em dia é no máximo um Bill Seven Boys. Né? Um Bill Panko. Um Bill Panko. E quem foi que o Bill Pullman pegou nesse filme? Foi ninguém mais, ninguém menos. O Pensador tá aqui para não me deixar mentir sozinho. Dona Daphne Zuniga, olá em casa. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Ô, Micalateia, que saudade. Né? Fez ninguém mais, ninguém menos que a princesa Vespa, e era Vespa no original mesmo, tá? É Vespa da motoquinha, não é Vespa o inseto que dá a vida, não. Que foi feita por quem? Ó, Jorge! A nossa querida, e queremos ela aqui, Miriam Fischer. Eu quero, mas eu não tô prometendo ela ainda não, tá? Ainda não. Ainda não, tá? Então vou tentar, né? Cara, a Princesa Vespa, cara, é a Leia on drugs, né? A Leia on with laser on drugs, né? Concorda, Pencito? Cara, sim, e a Daphne Zuniga é uma atriz com potencial de comédia muito grande. Ela fez muito pouco cinema, ela participava muito dos soap operas dos Estados Unidos. Ela fez Dynasty, ela, sabe, essas coisas tipo Dallas, Dynasty, The Young and the Restless. Mas, porra, ela manda muito bem em comédia. Porra, a cena que eu mais ri, uma das que eu mais ri, porque eu ri em todas, pra falar a verdade. É a do cabelo? Uma das... É, a do fone de ouvido que ela tira aquele cabelo de Leia. E é o fone de ouvido que todo mundo zoava a porra da Princesa Leia, dizendo que aquela porra daquele penteado escroto dela era a porra de um fone de ouvido. Aí vai a Princesa Vespa e tira o fone de ouvido na forma muito do bom. Cabelo da Princesa Leia, cara. Puta que pariu, cara. Eu vi tanto dessa porra, dessa cena. É uma piada, cena... uma piada prontona essa, né? Não é? Puta então, que pariu, cara. A outra cena que me deixou... Foi do caramba... Foi assim, os caras estão atirando neles, eles tentando fugir. Os caras acertam o cabelo dela de raspão. Ah, não sei atirar nisso. Aí acerta o cabelo dela de raspão. Ah, meu cabelo! Pega lá e estilou um ramo. Metralha de pau. Por favor, apesar não estraga o cabelo de uma mulher. Todo mundo concorda comigo que a melhor cena de todas, não só da Princesa Vespa, mas da equipe toda, foi quando eles foram capturados. Calma que a gente fala dessa cena daqui a pouco. A gente fala dela com mais detalhes daqui a pouco. Só que aqui no Cafofo da Dona Zuniga, né? Na espaçonave da Dona Zuniga, não tinha só a Dona Vespa, não. Tinha também a Dona Tot Matrix, que é a versão feminina e abestalhada do C3PO. Né? Nossa, ou se fosse coisa... possível ser mais abestalhado do que o C3PO. E mais bizarra aquela cara, puta que pariu. Não é? O engraçado é que no caso da Dot Matrix, foram duas pessoas para fazer a Dot Matrix. Uma o corpo, que foi a Dona Lorene Yarnell Jason, naquela roupa de lupa atinadora do inferno. Né? E a Dona Joan Rivers fazendo a voz lá nos Estados Unidos, e o seu Jorge, incompetente como é, não conseguiu o nome da dubladora no Brasil. Primeiro de tudo, Nerdmaster vai se fuder. Segundo de tudo, não tinha no, na fonte em que eu encontrei nos últimos 5 minutos. Cara, o que vocês acharam do personagem Dot Matrix como todo? Pensudo, o que tu achou? Cara, eu gostei. Eu acho que ele abrangiu até a necessidade de ter um segundo droid, que nesse filme seria desnecessário pra cacete. E aquele alerta vermelho no peito da Dot Matrix foi uma das melhores. Alerta de virgindade! Alerta de virgindade! Eu não esperava aquilo, velho. Puta que pariu. Foi uma quebra de expectativa do caralho. Muito cara, bom. Ela foi um personagem engraçadíssimo, cara. Fora o fato de que a coitada, isso é bastidor do filme mesmo, tá? Eu vi documentários, vi outras coisas escritas por aí sobre o filme. A coitada tomou cada tombaço com a porra daquele patins, cara. Não, aquelas cenas que ela tá agarrada no rabo do ele vai carregando, né? Isso. É, que ele vai puxando tipo trenozinho, é porque ela não tava mais conseguindo mexer as pernas direito, porque tava doendo a porra da panturrilha dela por causa dos tombos que ela já tinha tomado com aquela caralha daquele patins, cara. Coitada da Dona Lorena. E com a desgraça de uma armadura que não move, não tem articulação aquela desgrama. Em lugar não nenhum. É? Né? Que pariu. Então, uma coisa que é interessante vocês notarem é que a cara da Dot Matrix é basicamente a cara de uma bonequinha daquelas inflável. Não! Jura? Parabéns, Jorge! Você tem um ponto! Que bom. Ah, tomar no cu. Bom, aqui na lista de personagens do dubladores temos o seu Dick Van Patten. Por favor, pensador, você sabe discorrer alguma coisa sobre Dick Van Patten? Pô, Dick Van Patten é um ator clássico de comédia e drama de Hollywood, fez filme pra cacete. Ele era um ator de teatro, fez stand-up, pô, Dick Van Patten era foda. Muito bem. E ele fez ninguém mais do que o Rei Roland I de Druidia, né? Que foi feito aqui no Brasil por quem? Seu Charles. Pelo nosso querido Paulo Pinheiro. Cara, o Dick Van Patten, cara, fazia cada cara e boca. Somente naquela cena da cirurgia plástica da princesa. Cara, foi sensacional, cara. Muito foi... bom. Não, não bota o nariz dela de volta, não. Eu dou a senha pra vocês, porra. Pô, o dramatismo quando ele fala a senha. Porra, rapaz! A senha, qual é? Um, dois, três, quatro, cinco, a cara de ser essa de você de botar em maleta de executivo idiota? Porra! Ai. Merda! E aí vem o meu presidente Scrooby e me fala: ah, me faz lembrar a senha da minha maleta. Por favor, me lembre, troque a senha da minha maleta. Tá bom. O Dick Van Patten, ele fez outro filme com o Mel Brooks, ele tá no Hollywood também, o Abad lá, oh, meu Deus, o religioso lá, que é amigo do rei, inimigo do Frei Tuck, é feito por ele também. O Robin Hood do Mel Brooks, cara, é sensacional, cara, de tão escroto. Que é a porra do Robin Hood do... Nossa Senhora da Vida. A gente, inclusive, vai ser, numa cena mais pra frente, vai ser apresentada a filmografia toda do Mel Brooks, né? Até aquele filme. Né? No Senhor Locatora. Até esse filme, né? Bom, além dele, tivemos outro também que eu achei que matou a pau pra caralho, foi o seu George Wiener, como Coronel Sanders, né? Foi o único não asshole, né? Nota. Apesar de que ele é asshole, sim, porque ele é primo daquela putaria toda, tá? Mas na verdade. Na verdade, quando o Lorde Capacete fala: todos nessa nave são assholes, todo mundo levanta. Se vocês prestarem atenção, tem um carinha no lado esquerdo da tela que fica só sentado olhando pra cima e não levanta a mão. Ele não era um asshole também. Ah, tá vendo? Não tinham só imbecis nessa nave, tá vendo? Cusões, né? Né, cusões. Ô, Nerdmaster, você sabia que o George Wiener, a escolha dele como Coronel Sanders, tem uma piada interna do Mel Brooks que deu problema? Ah, por quê? É porque, talvez, como eu não vi a versão dublada, eu não sei como é que essa cena... como essa cena foi traduzida, mas naquela parte em que tem a velocidade burlesca, que ele fala: Lorde Capacete, não, a velocidade burlesca. E o Rick Moranis fala: qual é o problema, Coronel Sanders? Chicken? Chicken em inglês é pra dizer assim, tá covarde, amarelou, alguma coisa assim. É franguinho, é o covarde. Franguinho, é covarde e tal. Mas Coronel Sanders é o cara que inventou o Kentucky Fried Chicken, a receita. É o Coronel, cara! É verdade, o Coronel Sanders. Só que aqui é Sanders. É, Coronel Sanders, que foi uma piada interna que o Mel Brooks fez com o Kentucky Fried Chicken. É muito legal isso. Porra, muito. Cara, aliás, o que tem de piada com franquia de comida aqui nesse filme é sacanagem também, né? Mas tudo bem. Fato. Aliás, tá, mas eu vou contar esse bastidor, que tem um bastidor envolvendo o Jorge Lucas numa das cenas mais famosas desse filme, mas eu conto depois. Mas quem fez o Sanders aqui no Brasil? Ó, Jorge. O Sanders foi feito aqui no Brasil pelo nosso querido Hélio Ribeiro. Muito bem. Cara, a cena da velocidade burlesca e o cara pedindo: fechem as portas, guardem o circo, fechem o shopping, e abram as escotilhas, preparem os cintos. Sandro, vamos embora com essa porra, tá bom, senhor? Vamos, velocidade burlesca, vai! Cara. Também agora, é a única piada nesse filme que eles fazem com 2001. É, oi? É a única piada, o único momento desse filme que eles fazem piada com 2001 do Kubrick. Né? Aí o que que acontece? Um personagem que inclusive gerou uma certa controvérsia no esquenta desse episódio, né? Foi o operador de radar, feito por ninguém mais, ninguém menos que Michael Winslow. Você não sabe quem é Michael Winslow? Por favor, pensador, elucide essas crianças tolas que não sabem quem é Michael Winslow. Michael Winslow é um ator americano veterano que também é prolífico em fazer vários, mais de 2.000 efeitos sonoros usando apenas as cordas vocais. Ele ficou muito conhecido no Brasil por fazer o policial do Loucademia de Polícia, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que usava em suas táticas também esses sons que ele fazia. E é muito bom, essa cena é totalmente, totalmente emblemática e rouba o show também. Inclusive, o Michael Winslow, recentemente, ele participou de um programa de auditório desses de talentos, né? Que nem o British Got Talent. É o America Got Talent. Foi o America, né? Tá. Foi o America Got Talent. E aí ele aparece e faz essa... O número dele e todo mundo aplaude de pé, velho. Cara, ele fez um número no estilo mesmo. Estilo mesmo de fazer sons com a boca, tal e coisa. Aí ele fez rádios e animais e outras coisas. E é óbvio que a galera foi à loucura com essa brincadeira dele, né? Porque puta que pariu. Um que viralizou foi quando ele tava em um desses shows de entrevista e ele fez o solo de Whole Lotta Love do Led Zeppelin apenas com a boca. Pô, muito foda. Né? E só para você saber, pensador, porque sim, eu vou atrás dessas informações para você, meu querido. Ele fez ninguém mais, ninguém menos que o Monsenhor Larvell Jones. Isso. Jones. Senhor, isso, cara, eu digo mais, é o Senhor Monsenhor Larvell Jones. Muito bom. O Senhor Monsenhor Larvell Jones. Ai, ai, ai. Vamos lá, seguindo. E aqui no Brasil, o Michael Winslow foi dublado na parte falada só, né? Porque na parte efeito sonoro não dá para dublar o Michael por cima do Michael Winslow, por favor, tá? A quem não dublou dá, não dá a parte falada dele? A parte de texto dele foi o nosso querido e já saudoso José Luiz Barbeito, que inclusive fez o homem, a flor de cerejeira, Quabra. Quabra, né? Muito bem. E para terminar essa lista de personagens, vamos falar de dois que também são só de uma ceninha. Sim, eu peguei o Michael Winslow e esses dois só por causa das ceninhas dele, porque as ceninhas dele são sensacionais, tá? Que é ninguém mais que o Dom DeLuise e o Rudy De Luca fazendo os personagens Pizza, O Rei e Vini. Por favor, discorra a respeito de Dom DeLuise, meu querido pensador, que eu sei que você tem coisas para falar dele. Pô, Dom DeLuise, cara, um dos melhores comediantes que os Estados Unidos já produziram, um cara completamente fabuloso em fazer vários tipos de personagens, um cara que era naturalmente engraçado, mesmo sem script, um rei do improviso. Pô, muito bom mesmo, foi uma cena maravilhosa. Dom DeLuise, que também está no Robin Hood do Mel Brooks, fazendo uma paródia do Marlon Brando no Poderoso Chefão. Sim, para quem não lembra do Dom DeLuise, é aquele típico gordinho barbado de comédia de cinema. Tu olha para a cara dele e tu já viu a cara dele em 500 filmes diferentes, cara, é impossível você não ter visto o Dom DeLuise. E fora o quê? O Dom DeLuise matava a pau também como dublador, porque ele fazia desenho animado pra caralho como dublador, cara. Muitos, muitos, aliás, muitos. Desculpa, Nerdmaster. Eu acabei de lembrar, ele tá em outro filme do Mel Brooks também, que é o Banzé no Oeste. Ele faz o diretor de cinema gordinho, sim, quando os cowboys invadem o estúdio de cinema, também é o Don DeLuise. Estou agora puxando, sim, aqui da memória. Sim, aí mais na parte, mais na base do participação especial, mas também tá válido, não tem problema. Como se a participação dele como Pizza o Rei tivesse sido enorme também, né? Mas... aproveitar, já falar dessa cena do Pizza o Rei, né? Primeiro lugar, nossa, por que Pizza o Rei? Porque simplesmente nos Estados Unidos era Pizza the Hut. The Hut. Pra sacanear o Jabba, The Hutt. Aí eles fizeram Pizza, The Hutt. E sim, vamos sacanear outra franquia. Vamos fazer outra série de comida, exatamente. É o Pizza Hutt. Né? Da... Nerdmaster, pergunta, quem é o Vini? O Vini é aquele assistente do, do... É o cara que come o Pizza The Hutt. É, o cara comendo Pizza The Hutt durante a conversa dele com o Lone Star. Cara, aquela cara de robô ali, pra mim não lembrava ninguém nem nada, velho. O cara muito aleatório. O Rudy De Luca era um comediante ítalo-americano. Ele era muito bom também com... Ele era um character actor, ele fazia personagens, ele fazia pontas, assim. Mas essa participação dele como Vini, né? Ele é um androide, né? Um robô. É muito legal porque toda aquela cara de robô dele é apenas pintura assemelhando 3D, assim. Você nota as fotos de como fizeram aquilo. Ele não estava usando máscara, nada. Aquilo era a cara dele apenas com pintura de pele por cima. Pô, foi um trabalho excelente. Uhum. Cara, é duas coisas que a gente não consegue reconhecer. É a cara do Rudy atrás da maquiagem e a cara do Dom também atrás da porra da montanha de pizza que botaram em cima. Parecia aquele monte de spray de cabelo do Kiko no episódio. Olha, eu vou Chaves, falar a real pra vocês. Eu sei que muita gente, inclusive gente que está aqui nesta gravação, tem um certo asco do Pizza The Hut, mas eu vou falar que mesmo sendo hétero, eu comi aquele cara. Eu não tinha asco do Pizza Hut, não. De jeito nenhum. Eu comia fácil, cara. Nossa senhora. Velho, cai uma calabresa na boca dele. O assistente pega e come. Véio. Puta que pariu. Essa cena é sensacional, cara. É uma das três melhores cenas que tem nesse filme, cara. Ué, eu posso dizer então... muito bem que é o único personagem masculino desse filme todo que é muito gostoso. Olha. Ui! Então, já que estamos falando das cenas, bora passar para as cenas propriamente dito, né? Antes que a gente vá para a cena, as dublagens em português foram feitas pelo já extinto estúdio de dublagem Herbert Richards. Versão brasileira. Herbert Richards. Né? Muito bem. Aí, cara, como começar um filme que tá parodiando Guerra nas Estrelas? Com aquela porra, sim, daquele letreiro escroto, inclinado. Fato. Cara, mas a melhor de tudo, melhor coisa, não é o fato de estar no episódio 11. Não é essa a parte mais engraçada. Não é a plot completamente imbecil de roubar ar de um planeta porque o outro fudeu a própria atmosfera. Não é essa a parte mais engraçada. A parte mais engraçada é o roletreiro já lá longe, lá no final, e aí aparece a frase: se você consegue ler isso, não precisa de óculos. Yeah! Maravilhoso. Filha da puta. Muito bom, cara. E a referência obrigatória no início do filme ao 2001, Odisseia no Espaço, né? Com aquela nave interminável passando na porra da tela. A Espaço Bobo 1, que é a nossa nave Capitânia, né? É literalmente a nave mais longa a ser feita numa maquete da história do cinema. E o pior, uma nave feita de Lego. Uma nave feita de Lego, velho. É um kit de bengala espacial aqui. Né? Literalmente. E com o finalzinho dela, com aquelas plaquinhas de caminhoneiro, não paramos pra ninguém. Só antes de a gente prosseguir, deixa eu só dar uma atualizada aqui no chat. Ah. Em que a gente tem aqui várias. O Elias Passos Tenório e o Luciano Dias estão interagindo bastante. Obrigado aí por terem interagido direto. E bem-vindo, Marcos Leno, que está acompanhando, dizendo que é um clássico da sessão da tarde. Já nem de Leno, ele está ouvindo. Foi o primeiro que apareceu e voltou. Obrigado por ter voltado, Marcos. Pois ele tinha mandado oi antes mesmo da gente começar a gravar essa porra. Verdade. Pois é. E aí o Elias Passos Tenório me manda a seguinte pérola. Se um dia soubermos quantas pessoas com o sobrenome Dias existem, será o nosso fim. Estará tudo acabado, porque estaremos com os dias contados. Mamãe. Parabéns, Elias. Parabéns, Elias. E o Luciano Dias concorda. Não, e o Luciano Dias, ele não julga você, pensador, porque ele também comeria pizza. É. Pô, tamo aí, cara. Qualquer coisa, onde come um, come dois, cara. Come dois. Ainda mais aquela salada toda, né? Aquilo ali dá aquilo pra comer a família inteira. Aquela ali é realmente uma pizza tamanho família. Dá pra dobrar ele e fazer o calzone, né, The Hunt. Bom, seguindo as cenas aí tivemos a entrada da Dark Helmet, que eu já falei, né? O cara entra com aquela porra, daquele estilo Darth Vader, mas no final abre o capacete e fala, caralho, não dá pra respirar nessa caralho, dessa porra, desse capacete, né? E aí eles estão chegando perto do planeta Druidia, porque é lá que eles vão roubar o ar, né, lá do planeta Druidia. O planeta Spaceball, ele tá sofrendo, é importante o ouvinte saber, ele tá sofrendo uma escassez de ar, e eles pretendem sequestrar o ar de outro planeta. Né? Esse é eles o tema que movimenta os vilões do filme. Eles gastaram o próprio ar, né, fazer o quê? Os caras são tão burros que eles conseguiram gastar o ar do planeta deles, né? E é para isso. O próprio Nerdmaster disse logo no começo, mais ou menos nessa mesma cena aí, nós temos o presidente Scrub cheirando uma lata de ar vindo de Druidia. Isso é mais para frente, mas tudo bem, tá valendo também. Aí tem a cena do Senhor Café e Senhor Radar, né? Que as duas máquinas, uma do lado da outra, né? Que é o radar? Tá cheio de efervescente. Não, senhor, esse aqui é o Senhor Café. É a nossa máquina de café. Ah, é claro que é! Você sabe muito bem que antes de ver o radar, eu preciso tomar uma xícara de café. Sim, senhor! A gente já sabe disso. Claro! E quem não souber disso, toma uma salsichada. Nossa senhora! Essa cena foi... Quer dizer, esse filme tem várias e várias cenas que são copiadas na cara dura até hoje, né? Gags que são copiadas. Essa cena do senhor radar e senhor café foi depois copiada vergonhosamente igualzinha por aquele desenho Monstros versus Alienígenas, onde tem o botão do juízo final e tem o botão do café. O botão do café é um do lado do outro. Sim, total. E fora que essa cena do senhor qualquer coisa vai ser copiada daqui a pouco nesse mesmo filme, né? Porque todas as coisas da Espaço Bobo é senhor alguma coisa, né? Mas tudo bem. Aí vem a cena do... eles estão indo atrás da... O que que acontece? Nesse meio tempo dessa brincadeirada toda, a porra da princesa tinha que casar com o príncipe, botaram a porra do Adam, do He-Man, pra casar com ela, né? Com o bicho feio da porra, né? O Calmium, né? Que era o Valium. Príncipe Valium. Valium. Né? Aí, mais uma piada, né? Porque o cara tem o nome de remédio pra dormir e vive com sono. Né? Exatamente. O que será? Aí ela foge, aí vem aquela cena do padre falando, aí vem a noiva, ela tá fugindo, e ela vai embora, ela fugiu! O cara narra a noiva entrando e saindo. A princesa, né? Né? Muito bom, cara. É o... Da hora demais, cara. É o Santa Cruz, não é? É o Santa Cruz, o padre, né? Nessa cena, não é o José Santa Cruz? Tenho quase certeza. Acho que sim. Eu tenho certeza absoluta, porque aquela voz é inconfundível, cara. Aquela voz de, de sarcástico, sacana, filho da puta, de padre sacana, era o Zé Santa Cruz todinho, com certeza, né? Aí depois tá lá a Vespa na sua nave esporte especial paga pelo pai, né? E ela tá fugindo da Espaço Bobo 1, e a Espaço Bobo 1... Ah, deu um tiro de aviso na frente da nave. Ele quase acerta, a porra da nave explode. Eu disse na frente, seu filho da puta, você é maluco? Aí o atirador é a porra de um Vespa. Desculpe, senhor, eu fiz melhor. Quem é esse imbecil? É, ele é um imbecil. Eu sei que ele é um imbecil, mas quem é esse imbecil? É o nome dele. É o atirador de primeira elite, Felipe Imbecil. É sério isso? Sim, ele é meu primo, inclusive. Porra, Sandro, sacanagem. E tem mais algum imbecil nessa nave? Menos um. É, tá lá no final. Estou cercado de imbecis. Eu sabia, eu estou cercado de imbecis. No inglês é como o Pessudo? É, I'm surrounded by assholes. Assholes, né? Seria, eu estou cercado de cuzões. Mas na década de 80, as velhinhas não deixavam botar cuzão na dublagem. Então viraram imbecis. Elas eram cuzonas demais para isso. Exato, viraram imbecis, né? Aí logo após essa história da imbecilidade da captura da princesa pelo Lord Helmet, né? Aí já vem a cena do Pizza ao Rei, porque isso inclusive é um motivador muito importante pro Lone Star, né? Porque o Lone Star vai salvar a princesa. Por quê? Por bondade no coração, porque a galáxia precisava, porque era o que um herói precisa fazer. Porra nenhuma, porque tá devendo dinheiro pro agiota. Sim, vai valer $1 bilhão espaciais. Né? Falou em DD, sou eu. Né? Aliás, é um diálogo muito bom entre ele e o Barf, que é ele falando: Barf, a gente não vai salvá-la só pelo dinheiro, não vai? Não, a gente vai salvá-la por dinheiro pra caralho. Né? É. Aí, depois da conversa do Pizza Rei, entra o Rei Roland, né? Lone Star, preciso da sua ajuda. Você precisa salvar a minha princesa que está sendo raptada pelos Espaço Bobos. Ah, não. Espaço Bobo? Não, não quero me meter com esses filhos da puta, não. Ah, mas se você for lá, eu te dou uma recompensa. Ah, tá, claro. Ô, seu rei, porra. Falou antes de quanto vai ser a recompensa. Ah, quanto você quiser, quanto você quer? Quero $1 milhão de prata. Ô, porra. Tá bom, $1 milhão. Eu dou $1 milhão, então tá bom. Vamos salvar a princesa! Toca o bonde, baba, que agora a gente vai salvar a princesa. Levando em conta que eles dão um cavalo de pau no espaço, que fica marcado. Né? E levando em conta que o rei falou assim, se der certo, resgata o carro, por favor. O carro foi muito caro, foi o primo dele que deu pra ele, baratinho. É uma Mercedes, né, velho? É uma Mercedes Sport, né, velho? Porra, qualquer porcaria. E como se não bastasse o Mel Brooks suar a Guerra nas Estrelas pra caralho, e até 2001 também pra caralho, essa porra desse filme, vamos usar um pouquinho Jornada nas Estrelas também, né, com o teleporte do presidente Scrooge, né? Todo mundo aqui percebeu que o teleportador era escocês, né? Sim. Era Scott. Não era. Desculpa aí, Nerdmaster, te corrigir nessa daí. O nome do operador de teletransporte da nave dos Space, do presidente lá, não era Scott, era o Snotty. Então, em vez de escocês, ele seria o ranhento. É o Snotty. É porque não é. É Snotty. Né? Porque não é Snotty. Snotty, né? Não é o Scott. É o Snotty, né? Agora, por favor, Pensudo, você que é a pessoa mais indicada para fazer isso para mim, descreva como o presidente foi teleportado. Ele a princípio não quer, ele fala que isso aí dá arrepios nele, que ele não tem confiança na tecnologia, mas ele acaba falando, bom, se funciona em Star Trek, então deve funcionar aqui. Aí ele é teletransportado, mas a cabeça dele é recolocada ao contrário, então ele fica com as costas para frente, a frente para trás, e ele olha para baixo e fala, Porra, por que ninguém me avisou que a minha bunda era tão grande? Cara, a cena é sensacional. E o vamos assim dizer, a criatividade para conseguir fazer essa cena. Porque, obviamente... Sim, mas o melhor... Aquilo ali é uma roupa mesmo de bunda na frente da cara sim. É uma roupa de bunda na frente. Né? Mas o melhor disso é que quando desfazem o teleporte e ele volta ao normal, ele fala, não, esquece, agora eu vou andar, a sala era do lado! Ele se abriu uma... Ele se teleportou para uma sala que é do lado da sala dele. Exato. Ai, cara, e aquela coronel, né, que toda hora liga para ele, inclusive liga no espelho do banheiro. Do banheiro, sim. E na hora de desligar, ela dá aquela olhadinha, né? Né, coronel, eu já te falei para não me ligar nesta parede. Para os tarados em plantão que não conhecem, a atriz que faz a coronel que fica ligando para ele nos momentos inoportunos é a Leslie Beeve. Para quem lembra daquele filme também de ficção científica que depois virou série, Nação Alien. Uhum. Alguém lembra de Nação Alien? Sim. Que era uma metáfora de exclusão racial e tudo mais, que é um filme bem legal com o James Caan. Ela é aquela alienígena extremamente formosa, assim, carnuda, que fica seduzindo o personagem do Michael Caine. Sendo que aqui no Brasil era Missão Alien, né? Porque é Alien Nation no inglês. Ah, tá. Mas aqui no Brasil ficou como Missão Alien. Mas sim, a ideia é essa. Sim. Sim, ok. Bom, seguindo na brincadeira das cenas, aí vem, obviamente, o resgate da princesa, né? Que é Não, em primeiro lugar, o pensador, por favor, descreve pra galera como é que é a Millennium Falcon desse filme. Nossa Senhora! A Millennium Falcon é uma... É um trailer, né? É um motorhome, caindo aos pedaços. Com asas. É um motorhome com pneus e tudo mais, cano de escapamento, tudo certinho. E asas. É o motorhome do Walter White, velho. Exatamente. Sim, é o motorhome do Walter White, com todinho, só que com asas. Cara, e a vez que eu ri muito, mas que eu ri demais. Eu não lembro qual era. É quando essa porra desse motorhome apareceu no jogador número 1, cara. Tava lá no fundo da cena ele. Eu fui daquele estilo Leonardo DiCaprio. Oi, oi, olha ali. Eu reconheci o motorhome lá no espaço do lado. Ô, pensador, você lembra qual que é a frase da placa do motorhome dos caras? Não lembro, cara. Pô, eu lembro que tinha uma frase, era bem engraçada, mas essa eu não lembro qual era, não. Ah, achei. Tinha a frase na traseira. Cadê? Tinha, assim, era um adesivo no para-choque trazendo, dizendo I love Uranus. Ah, caralho! Eu amo Uranus. I love Uranus. É a piada pronta, né? Your anus. Tá bom. Ai, pai. Seguindo, aí vamos passar para, obviamente, a melhor cena de todas as... A top 1 de qualquer lista de cenas favoritas dessa porra desse filme, que é nada mais, nada menos do que a velocidade burlesca. Nossa Senhora! Chega o Lord Helmet, né? Ah, pega esse cara, usa o raio trator pra capturar ele, porque é o Lone Star, ele é meu terrível inimigo, meu arqui-inimigo, tal coisa. Aí o Lone Star, que não é besta, liguem os chatos secretos supersônicos e vamos fugir daqui. Aí abre o negócio, uma portinhola atrás dele. Peraí, Nerdmaster, não sem antes eles fazerem uma piada. Tipo, antes de começar a cena da velocidade burlesca, isso daí é interessante. Ele fala. Quando você fala que você vai atrapalhar um radar, você tá usando o termo jamming. Só que aí. Ele foi melado. Sim, ele taca um pote de melaço no disco do radar, velho. É porque jam em inglês, assim como é congestionar um é uma comunicação também, é um substantivo que significa geleia. Sim, sim, exato. E aí o Lorde realmente chega assim, tipo, delicioso. A geleia tá escorrendo da tela do radar, depois tá sendo do radar. Aí ele vai lá, passa o dedo. Delicioso. Só conheço uma pessoa que pode trazer esse melado para cá. Mas vai lá. Aí a carroça do Lone Star pula no hiperespaço, né? Aí, por que que eles fugiram? Como é que pode? Eles devem ter hiperjatos naquela coisa, senhor. E o que que a gente tem nessa porra? Estalinho? Liga os hiperjatos nessa porra. Vamos também. Mas, senhor, preparar para a velocidade da luz. Não, Sander. Velocidade da luz é muito lenta. Velocidade da luz é muito lenta, senhor? Sim, vamos direto para... Aí ele baixa o visor. Velocidade burlesca. Velocidade burlesca? Sim, Sanders. Por quê? Você está com medinho, chicken? Não! Vamos, todo mundo! Velocidade burlesca! Fechem a sessão do circo! Fechem as lojas! Preparem as escotilhas! Apertem os cintos! Ah, para com essa putaria logo, Sanders! Vamos logo nisso! Senhor, aperte seu cinto, senão vamos começar! Não, aqui, mané, cinto, você tá pra covarde! Velocidade burlesca! Vai! Puta que pariu, cara! Que cena de merda! A velocidade da luz, todo mundo conhece, né? Quando uma nave de guerra nas estrelas salta pro hiperespaço, é aquelas listrinhas, né? Aquelas linhas que ficam, porque aquelas são as estrelas saindo em super velocidade, né? Duh. Só que, pensador, por favor, eu vou precisar de novo da sua eloquência, da sua mabilidade. Descreva para o povo como é a aparência da velocidade burlesca. A velocidade burlesca, como eu falei, é a única zoada que eles fazem com 2001 do Kubrick, né? Porque a nave começa a andar tão rápido, as estrelas viram fachos de luz, conforme a lei da relatividade, mas aí ultrapassam a velocidade da luz e começa a aparecer padrões geométricos até virar um xadrez de tecido. Tanto que o Coronel Sanders não, fala... Xadrez de tecido não, filho. É xadrez de colcha de cama. É, de colcha de cama. Patchwork. É xadrez de cobertor. Saca cobertor de lã? Sim. É aquele xadrez, cara. E o engraçado é o Lone Star e o Baba no trailer dele na velocidade normal, né? Na hipervelocidade. Aí passa um facho de xadrez na frente dele. Caralho! Caralho, que porra é essa? É Espaço Bobo 1, ela tá em velocidade burlesca. Puta que pariu. Todo mundo conhece essa porra. É, claro que todo mundo conhece. Agora, esse é o melhor ponto. Essa é a melhor piada da velocidade burlesca? Não. Não. Não. A melhor piada da velocidade burlesca tá no fato de Rick Moranis ficar pendurado na porra. Do guidão que ele tava segurando e que nem uma bandeira tremulando e dizendo: meu cérebro tá indo pros meus pés! Se eu não me engano, porra! No original ele fala: my space balls are going to my feet. Meu Deus! Aqui eles botaram como sendo o cérebro, né? Deixa pra lá. Pô, você sabe onde está o cérebro dele, né? Não, Sanders, para essa porra! Não dá pra parar de uma vez, a gente tem que desacelerar primeiro. Pô, caralho, para essa merda agora! E aí ele tá lá, freio de emergência. Nunca utilize, tá? Agora utilizar. Agora pra... Parou. Jota. Nunca utilize, mas pra que tem aquela porra? Porque é uma comédia, Jota. Jota. Fala, filho. O que que aconteceu com Dark Helmet quando eles conseguiram parar? O Dark Helmet, ele é projetado tal qual uma bola de boliche ao painel, e quando ele sai, o helmet do Dark Helmet virou uma panqueca. Cara, a cara de fudido e mal pago do Rick Moranis nessa hora, cara. Tá sensacional, louca, velho. Tá tão sensacional. O senhor também? Sim. Só lhe digo uma coisa, Nerdmaster. Eu quero um bonequinho do Rick Moranis com esse helmet amassado. quem não, né? Manda fazer. Imprime aí na impressora 3D. Pede pro Maverick fazer, pô. Pede pro Maverick. Rick Moranis é um puta ator, cara. Eu sei que ele teve os motivos dele, não foram poucos pra parar de atuar, cara, mas, porra, ele mandava... Não, mas nessa cena, deixa eu terminar essa cena. Ah, tá, eu também. Já paramos? Já, senhor? Passamos dele? Passamos. Legal. O senhor quer fazer o que agora? Ah, a gente podia tirar 5 minutinhos de intervalo, né? Ah, só, senhor, podemos tirar 5 minutinhos de intervalo? Então tá bom. Vou tirar. Aí ele vai, pá, e bate de frente, cai pra frente que nem uma jaca, cara. 5 minutinhos de intervalo pra ele. Tá bom, vambora, segue viagem. Agora, sequência... Essa é a melhor cena desse filme, disparada, mano, a sequência dessa cena é uma puta de uma quebra da quarta parede, que os caras fazem o seguinte... Ah, nós temos o aluguel cassete instantâneo. A gente lança os filmes que ainda não saíram no cinema. Vão lá. Pega é o Senhor Aluguel. Que a gente tinha o Senhor Radar, o Senhor Café, agora tem o Senhor Aluguel. Aí, não, mas a gente tem que descobrir onde é que o Lannister parou, porque a gente passou muito dele, a gente tem que voltar e descobrir onde é que ele tá. E agora como é que a gente descobre? Ah, já sei. Cabo, pegue uma fita de SOS e tem o Louco Solto no Espaço. Peraí, ô Sandro, tem uma moedinha aqui. Acho que tá fazendo filme. Como é que já tem um cassete dessa porra? Ah, senhor, é uma grande novidade tecnológica. Cassetes instantâneos. Eles já estão prontos para ser lançados antes mesmo de ter terminado o filme. Ah, não. Qual é? Ele abre lá o seu aluguel e tá lá. Banzena Oeste. Banzena Rússia. É, Adeus a Lenin. Jovem Frankenstein. Ah, é isso, não tem nada. Ah, tá aqui, senhor. Um louco solto no espaço. Caralho, como é que tem essa porra? Não, tá, bota aí. Aí, acelera. Não, acelera. Aí chega na parte da Vila do Leite, que dá porrada que o realmente... Não, corta essa parte. Avança essa aí. Aí, espera aí, chegou. Ah, eles estão naquele planeta do deserto. Mas aí, espera aí. A gente chegou nessa parte aqui agora, aí ele bota a mãozinha assim na frente, que na verdade é eles sendo filmados e a televisão mostrando que ele está sendo filmado, né? Aí, ué, que parte é essa aqui agora, Sanders? Isso é agora, senhor? Mas agora? É agora! Mas e quando é que a gente tava? Tava no antes? E agora que a gente tá? A gente já tá no... Não, a gente já tá no depois de agora. Agora já é o agora! Pô, mas e onde é que eles estão? Eles estão antes, tem que voltar... Porra! Que merda! Eu não sei mais onde é que eu tô! Porra! Mano, essa quebra muito da quarta parede foi sensacional, velho. Foi muito boa, cara. Aí, beleza, a gente cai no deserto, né? A galera tá lá, tem a cena do alarme da virgindade, que o pensador adora de montão, né? Tem a cena... Tem a cena do secador de cabelo, que ela não vive, a Princesa Vespa não vive sem secador ele. Secador de cabelo industrial. Eu fico imaginando o tamanho de outros apetrechos dela ali, cara. Puta que pariu. Não, mas aquilo ali todo mundo sabe que ela pegou emprestado da Cassandra. Sim. É. E aquele ali é o secador que a Cassandra usava no Sair de Baixo. Ah, teve outra coisa... Teve uma coisa nessa cena do... Ah, mais pra frente um pouquinho, vamos lá. Aí depois eles estão viajando pelo deserto, já estão perdidos, desesperados, né? O Lone Star e o Baba querem água, a Dot obviamente quer óleo, e a princesa obviamente quer serviço de quarto. Claro. É. E aí eles encontram, pra sacanear de vez a Disney... Os Jawas desse desenho, que são os anõezinhos. Ele gastou o orçamento todo de anão de Hollywood nessa porra dessa cena, cara. Então, todos os seis estavam lá. Aí os Jawas, tá, salvo eles, levam pra eles conhecerem simplesmente o maior sábio de todos os tempos. Iogurte, o sábio. Iogurte, o magnífico. Iogurte, o psicodélico. Ai, não, gente, por favor, não precisa. Isso é só um iogurte natural. É só um grego, né? É só iogurte natural. Muito bem. E eles são apresentados a dois conceitos fundamentais desse filme. O primeiro é a salsicha de Schwartz. Né? Cara, a jogada de gênio do povo da dublagem aqui no Brasil, da tradução aqui no Brasil, de traduzir Schwartz para salsicha. Cara, eu nunca vi uma tradução tão maravilhosa na minha vida, além da obviamente, da velocidade burlesca. Aí é que tá, né, Edmaster? Né? Aí eu tenho que falar, cara. Eu não curti porque o filme legendado que eu vi no cinema quando saiu e tal, eles traduziram The Schwartz como a farsa, que tem mais a ver com a força. E como paródia, eu acho que cabia melhor. Ah, mas na hora que eles o Helmet e o Lone Star puxam as espadas, realmente... tinha que ser salsicha, cara. Na piada tinha que ser com salsicha, cara. Não, tá podia bom. Ser com outra. Ela é do quê? Tinha um S na porra do anel. Então vai fazer farsa com S? É, realmente, é verdade. Achei queimar o miolo para chegar nisso aí, eu acho. E o melhor, não, ainda não falei ainda, que é o melhor conceito de todos, e aí vem a piada que eu vou fazer com o Jorge Lucas, que é o merchandising. É por que o iogurte apareceu nessa hora do filme? Porque ele tinha que fazer merchandising. Aí vem a piada. O que que acontece? Eu falei, o SOS, tem o Louco Solto no Espaço, é a única paródia reconhecida pelo George Lucas. Que, obviamente, o Mel Brooks foi até o George Lucas e falou: Lucas, eu vou fazer uma paródia com um monte de coisas espaciais, inclusive Guerra nas Estrelas. Belê? Ah, o Lucas, porra, belê! Só faz uma coisa. Eu não quero ver merchandising dessa porra por aí. Tá? Você pode fazer o filme, mas eu não quero que você ganhe dinheiro com merchandising. Tá legal, Brooks? Ah, Lucas! Porra, Jorge! É agora, na boa! Ele não fez merchandising fora do filme. Mas dentro agora... do filme... Mas dentro do filme é um louco solto no espaço a toalha, um louco solto no espaço a lancheira, um louco solto no espaço lança-chamas. Esse é o favorito das crianças. Tadã! Meu Deus! Aí tem o bonequinho do iogurte. Já que você é bonitinho. Oi, bebê. Vou querer comprar uma dúzia desse bonequinho do iogurte. Só que não pode, que não tem. É a maior sacaneada que ele deu no George Lucas com essa piada, porque o que salvou Star Wars, o episódio 4, o primeiro, era um filme B. Era um filme bezaço, assim. Uhum. Era beirando ali quase um trash movie, né? O desejo que o Lucas tinha de fazer Duna e não conseguiu, ele fez aquilo. É, e ele só se salvou porque ele teve a sacada de fazer boneco daquela merda toda, que tranquilamente salvou a franquia. Sim. Que dá dinheiro até hoje. Que dá dinheiro até hoje. Até hoje. E tem trouxa que compra até hoje, eu incluído. Né? Mas aí vem a cena, por exemplo, do medalhão do Lone Star, que o Lone Star tinha um medalhão, né, com uma escrita que ninguém reconhecia, né? Aí o iogurte pegou, eu consigo ler isso aqui, peraí, eu tô escutando. Rips, rips, rips, o que que tá escrito? Não, eu tô só limpando a garganta, eu não li ainda. Ah, tá. Ah, aqui tá escrito uma coisa muito importante, só que eu não posso contar pra você agora porque a trama do filme não deixa. Depois eu conto. Vai viver a vida, depois eu conto. Aí ele treinou com a salsicha, tal e coisa. Aí tem aquela cena divertidíssima. Nossa, engraçadíssima, dele amassando o pé do John Candy com a porra da estátua do iogurte, né? Muito engraçada. Nossa, eu ri demais, eu chorei de dar risada nessa cena, só que não. Né? Eu tô dando mais risada com a descrição do Nerd Master. Né? Na propriamente dita. Mas aí, beleza, o Dark Helmet tava fazendo... Aliás, a gente pulou essa cena, não pode pular essa cena de jeito nenhum. Passando o pente fino no deserto. Sim, essa é fantástica. Pô, passando o pente fino no deserto. Tá tudo e a melhor de todas, não é que eles estão só literalmente passando um pente fino no deserto. É que os Stormtroopers negros têm que passar aquele garfo de Black Power. Isso. Que errado, velho. Mas, assim, uma coisa legal nessa cena é que o Dark Helmet, ele tá vestindo com aquela roupa de deserto, né? E tá com puta de um capacetão de deserto. Capacete Dr. Livingston. Caralho. E com portinhola, né? Que ele, em vez de abrir pra frente, que nem o Dark Helmet, ele abre de ladinho, assim, uma portinholazinha na cara dele, né? Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Mas aí o Dark Helmet engana a Vespa, né? Fingindo ser o pai dela, captura a Vespa, tal coisa, leva a Vespa embora. A galera tem que, inclusive, agora correr atrás da cena. E aí vem a cena. Mas, cara, eu nunca senti tanta vergonha alheia numa cena como essa. E o Rick Moranis está de parabéns por essa cena, que é Dark Helmet e os seus bonequinhos. Nossa Senhora! É, basicamente, ele está fazendo com os bonequinhos do Spaceballs o que muito marmanjo faz com os bonequinhos da Princesa Leia, né? Né? Aí chega o Sanders, oi, abre de repente a porta. Sanders, eu já te falei pra bater nessa porta. Desculpa, senhor. Você não viu nada? Não, senhor. Eu não vi você brincando com seus bonequinhos. Acho bom mesmo. O que você quer? Ah, a gente está sendo perseguido pelo Homem-Star. Porra, então vambora com essa porra. Chega logo no Druida, porque eu quero... Chama o presidente que a gente vai fazer lá o ultimato pro rei. Anda logo, chama essa porra. Aí tem a cena de trazer o presidente, né, para descobrir a senha do cofre. E para poder descobrir a senha do escudo aéreo de Druidia, eles tiveram que ameaçar o rei, né? Vai ameaçar o rei como? Se o que eles têm lá é a princesa. Vou matar a princesa? Não! Tem que lembrar que ela é uma druida, né? Uma druidia, né? Uma princesa druida. Então, ó, este aqui é o Dr. Schwartz. Ele é o especialista número um de próteses nasais do espaço inteiro. Ah, mas ele não precisa, ela não precisa mais de prótese nasal. Ela já ganhou uma cirurgia de prótese nasal, foi inclusive presidente de 15 anos dela. Eu sei, mas o que ele vai fazer agora é trazer de volta o nariz dela. E bota a placa, nariz original. Com a que porra mareba, do nariz de bruxa, né? Naquele nariz de bruxona mesmo, de bruxaça, né? Ela... Não, por favor, não faça isso. Não ponha esse nariz feio de volta na cara dela. Tá bom, eu vou dar a senha. Olha lá a senha, né? Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Porra, essa é a porra da senha de uma maleta de executivo idiota. Ah, tá bom, foda-se. Ah, tchau, vai lá, liberta essa porra, vai embora, cabi. Aí chega o presidente. Ô, eu tô aqui, e aí? Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Caraca, mas que coincidência, é a mesma senha da minha maleta. Aí os dois, o Sanders e o realmente olham um pra cara do outro, né? É. Que coisa, né? Então tá, demais, vamos agora, cara, usar essa senha, roubar todo o ar de Druidia e Sanders, mude a senha na minha maleta. Sim, senhor, pode deixar, tudo bem. Aí, beleza, então o Lone Star vai pra dentro do... resgatar a princesa de novo, consegue resgatar a princesa, beleza, consegue ainda fugir. Mas no que eles estão fugindo... Peraí, Nerdmaster. Destaque pra cena de resgate da princesa. E a princesa quase cantando tão grave quanto um cantor de soul. Nossa! E sabe o que é o mais engraçado? Nessa cena no original, e o pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, é a Zuniga cantando mesmo. A voz é dela mesmo. Não é dublado, não. Aquela voz grave é dela mesmo, cara. Não consegue chegar num grave daquele... E no dublado, ela é... E no dublado eles não dublaram essa parte, tá no original. Não dublaram, deixaram a música, deixaram cantar na música, né? Fazer o quê? Acontece. Mas aí, beleza, eles tiram a Zuniga da prisão, levam embora, tá todo mundo fugindo, espaço bobo é igual o Stormtrooper, atira que nem o cu deles, né? Atira lá, são todos cuzões, lembra? Né? Exato, são todos Echolos, então eles têm mais que atirar igual o cu deles mesmo. Aí no que eles estão, fogem e eles conseguem ser capturados. Mas, pensador, é o fim da nossa equipe? O que que aconteceu neste momento histórico no cinema? Cara, é o Steven Tobolowsky, que vocês falaram lá quando estavam falando da dublagem e tudo mais, que faz o captor deles assim, fala: virem-se, vocês não têm chance de escapar, vocês foram capturados. E quando eles quando eles viram, são os caras todos zoados. O Lone Star é um cara gordo. A princesa é um barbado. A princesa é o Hitler. Barbado não, ele tem o bigodinho do Hitler. Ele é um dublê do Hitler. Aí o que que ele grita? Seus idiotas! Vocês pegaram os dublês! Essa parte é maravilhosa. É muito bom. Né? E essa é uma cena que é replicada em um monte de filme do gênero, né? Ah, cara. Tudo que o Mel Brooks fez, todas as comédias clássicas dele foram... escola para uma porrada de filme que se deitou em cima das criações dele. Isso acontece, cara. O cara praticamente criou a comédia besteirol do jeito que a gente conhece comédia besteirol dele. Sim. Não mas tem aí, como. Nerdmaster, essa parte, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Momento Power Ranger, Super Sentai. Momento Velcro. E a transformação da Espaço Bobo 1 em a empregadona. A doméstica. Aí o Baba nessa hora fala: caraca, é um Transformer. Ela vira uma empregada, um aspirador de pó, daquele estilo americano, sabe? Aquele aspirador de pó em pé com a vertical, bolsa. Aquele vertical, isso. Aí, é assim que eles vão pegar o ar da druida, sim, na operação chupa-ar. Aí estão lá os três patetas, o Sanders, o Helmet, chupa. Cara, é muita besteira. Eu esperava uma piada de cunho sexual relacionada ao tamanho da espaçonave com o tamanho da entrada no planeta lá. Mas não, a piada veio depois, no chupa, chupa, chupa. Aí, beleza, no que a galera tá lá chupando o ar de druide, o Lone Star recebe uma mensagem telepática do iogurte para usar o anel da salsicha e usar o poder da salsicha para reverter o aspirador da empregadona. E ele consegue, ele reverte lá o botão. Aí, Sanders, o que que está acontecendo? É a empregadona, senhor. Ela parou de chupar, agora para soprar. Blow, né? Blow. Não, que não tem muita graça essa piada no português, mas no inglês é bom. Não, essa daí é intradutível. Né? Que o de suck foi para blow, né? Que agora, em vez de chupar, ela está cuspindo, né? De volta aí. O ar volta, todo mundo fica feliz lá em Druidia, mas agora precisa ter o embate, que afinal de contas eles têm que entrar agora na empregadona e encontrar a sala onde está o botão da autodestruição da nave, para poder destruir a nave. Né? Mas é lógico que o Dark Helmet não ia deixar o Lone Star entrar nessa conversa sem piada, né? Aí vem a cena maravilhosa em que Dark Helmet consegue dizer a Lone Star que ele era o quê dele, pensador? Eu sou o colega de quarto do sobrinho, do avô, do tio, do teu pai. Na verdade, ele era seja o primo porra do... Nenhuma. Na verdade, ele era o primo do sobrinho, do irmão, do pai do seu antigo colega de quarto. Ou isso. Ou seja, aí, porra nenhuma. Não, a melhor nessa coisa não é isso, não. Eu vi o Puma fazendo conta com os dedos assim. Isso quer dizer que a gente é o quê? Absolutamente nada. Melhor do que isso é a frase do Lord Helmet quando ele fala: Lone Star, finalmente nos encontramos pela primeira e pela última vez. Finalmente nos encontramos de novo pela primeira vez. Ah, tá. Tá bom. É. Aí eles lutam com a salsicha, aí vem aquela famosa frase de: ah, eu vejo que a sua salsicha é tão grande quanto a minha. Nossa senhora. Que salsichão, como... hein, meu? Esse é lance aí da salsicha e do anel dava um filme do Frota, hein? Né? Porra. Mas aí, beleza, eles estão lá lutando com as espadas laser, o Dark Helmet ainda consegue fazer umas gracinhas e tal e coisa, mas de repente ele acerta o operador de boom. Tá. Aí ele acerta o cara... Foi ele! O quê? Pô, aí ele chega, bate uma salsicha na outra, enrosca, né? Vira um anel, nossa, vira um parafuso de salsicha. Eu odeio quando a minha salsicha entorta. Peraí, deixa eu botar meu pé. Não, calma aí, deixa eu botar meu pé aqui pra ver se consegue fazer uma força. Tá aí, aí consegue fazer. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O Helmet sacaneia pra caralho ele, rouba o anel do Lone Star. Né? Aí vai o iogurte na cabeça dele. Ah, o anel, foda-se, o anel é só pra vender, é só pra ser merchandising também, a salsicha tá sempre com você. Aí ele pega o Dark Helmet e com a força da salsicha, ele joga a porra do Dark Helmet no botão de destruição. Aí começou o barata voa na porra da fuga da O mais legal... O mais legal dessa parte, que ele fala que a salsicha tá com ele, é que ele falou assim: não se importe com o anel, eu comprei ele no brechó. Né? Não, não é de porra nenhuma, foda-se, anel. Aí começa a fuga, aí começa a galera do circo aparecer, mulher barbada, palhaço, começa a galera do shopping aparecer também, porque todo mundo tem que fugir, tá? Se toma a nave do cara. Também, né? E isso tudo, pelo menos, é uma das poucas partes que a gente ouve direito. A trilha sonora tá lá, Spaceballs! Que até na hora deles baterem, tem inclusive um cara tocando o tambor, fazendo tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Que é sacaneando 2001, óbvio, né? Que tem Zaratustra nessa porra, inclusive, né? Tá lá um espaço bobo com a porra do tambor. A galera toda fugindo, todo mundo desesperado. Ah, Sanders, onde ficam as saídas? Vamos, temos que fugir. Ah, não dá pra fugir, porque tem poucas saídas, tal coisa. Aí o presidente tenta fugir, mas na porra da nave que ele tenta fugir tem um urso. Aí ele não consegue fugir. Acabou, no final das contas, ficando os três patetas na porra da nave e contagem regressiva. 10, 9, 8... Sete, seis, cinco, quatro, três, eles já estão se encolhendo, já estão fazendo, puta que pariu, vai dar merda, 2, 1, ué, não era pra explodir, quer dizer, a mulher ainda contou errado a porra da contagem regressiva, que a porra explodiu depois dela ter contado, né? Parabéns pra ele. Seguindo a viagem, acabou, Espaço Bobo explodiu, a gente só vê a cabeça e um pedaço do braço da Espaço Bobo fugindo pelo espaço, né? Aí, sim, final feliz! Aí o Lone Star tá lá no motorhome dele indo pra ir embora, ele não pegou a recompensa com o rei, tá? Ele não quis, ele queria outro tipo de recompensa, mas ele não podia porque ele não era príncipe, né? Então tá bom, né? Fazer o quê? Aí ele porque Android tinha alarme, né? Não podia. É, também. Mas aí ele descobre que o problema dele acabou, que Pizza o Rei se comeu até a morte. Ele ficou preso. Ficou preso na nave e se comeu até a morte. Olha aí. Se comeu até a morte. Então, olha, nós temos que pagar. Que bom. Então, vamos lá na parada de ônibus e vamos comer qualquer coisa, comer um sandubão, tal coisa. Aí, beleza, eles param na parada espacial, lá número 5, de ônibus. Aí eles vão lá comer um especial e uma sopa. Aí, de repente, eles veem no canto ali uma equipe de astronautas muito reconhecível, né? De, aí a zoeira com o Alien. Do filme Alien, né? Por acaso, inclusive, eram os mesmos atores, inclusive, porque eles são amigos do... Não, é um, só o John Hurt. O cara do Alien, o John Hurt era, porra. Eu tô falando do John Hurt, porra. Tá, eu tô falando do John, que o John Hurt era amigão do Mel Brooks. Sim, né? Cara, eu vou zoar uma cena com o Alien. Quer fazer comigo? Porra! Ô, Mel! Ô, meu! Mel, querido! Mel, saudoso John Hurt, cara. Muito bom. Porra. Aí ele vai lá. Uma perda dolorida. Começa a doer, né? Começa a doer a barriga, tal coisa. Aí surge a porrinha do Alien de novo ali. Ah, não! De novo! Aí nesse meio tempo, o Baba... O que, que ele pediu? Ah, ele pediu a sopa. Ah, então troca pro especial, não quero mais a sopa, não. Porra, trocou bem. Ô, oh, rapaz, trocou bem. Oh. Mas, pensador, eu sei que você quer falar dessa cena agora. Brota o alien da barriga do John Hurt. Ele bota um chapéuzinho, pega uma bengala e ele faz uma cena que também é paródia de um... É, de um desenho clássico da Warner, do Looney Tunes, do sapo que cantava, do cara que tenta vender para um show de talento, e era aquela musiquinha do Hello, my baby, hello, my darling. E ele fica dançando cancan lá enquanto vai passeando. É muito bom. Bom demais. E só para você saber, o nome do sapinho, que é famoso e eu adoro, e eu sei ele de cabeça, é Michigan J. Frog. Isso. É o Michigan J. Frog. É o Hello, my baby, hello, my darling, hello, my... É a mesma música. Ele nem... O Mel Brooks nem sequer se deu ao trabalho de fazer outra. Não, ele pegou a mesma cantada. Não, a mesma música. J. Frog para fazer com a porra do alienzinho rodar, que nem se fosse o Hello, My Baby, cara. Puta que pariu. É muito bom. É sensacional, cara. Aí, nesse meio tempo, o Lone Star descobre que ele é um príncipe, porque a galera saiu da parada depois dessa porra, dessa cena do Alice, não comeram mais nada, né? Foram embora. O Baba tava com fome ainda. Ah, o iogurte me deu esse biscoito da sorte. Quer? Quer? Toma, não esquece de abrir. Aí ele abriu, aí saiu uma luzinha e o iogurte. E aqui, então você abriu o biscoito da sorte, então aqui vai a sua sorte. Sabe aquele medalhão que você estava usando? Você é um príncipe, seu pai era um rei, sua mãe era uma rainha, então sim, você é um príncipe de pedigree. E sabe o que você pode fazer agora? Corre atrás da guria que você salvou e vai casar com ela, seu imbecil. Ah, tá, então foge. Mas como é que a gente vai chegar a tempo de lá no casamento? Ela deve estar casando já. Ah, abre o porta-mala, a porta-luva. Ah, a porta-luva, tá aqui. Salsicha líquida? Uau! Joga aí na entrada de combustível de emergência. Porra, já é. Salsicha líquida. O troço fez um turbo, né? Um nitro, né? E a galera fugiu. Beleza. Conseguem chegar no casamento. Param a porra do casamento, o padre já tá possesso, que é a terceira vez que para essa porra desse casamento. Eu sou um príncipe, posso casar com ela. Ah, tu quer casar comigo, Ben? Aí ela, deixa eu pensar. Aí ela empurra a porra do He-Man, né? Dá um empurrão. Ela dá um belo de um pescoção no maluco. É, ela joga o He-Man pra lá. Aí tá, versão reduzida da reduzida. Tu quer? Quero. Tu quer? Quero. Tá casado. Beija a noiva. Acabou. Ah, toma. Porra. É, muito bom. Essa porra. Versão de casamento por Nerd Master. Reduzida da reduzida. Aí, como a gente não sabia ainda, o que que aconteceu com os restos destruídos da Espaço Bobo 1? A gente vê eles caindo no planeta... E de repente, não mais que de repente, somos agraciados com mais uma paródia, dessa vez ao planeta dos macacos. Os macacos estão vindo a cavalo com máscaras originais do filme do Planeta dos Macacos, tá? Que o Mel Brooks consegue, Mel Brooks é foda, tá? Aquelas duas máscaras eram originais do filme. Ó, o que é aquilo? Aí eles veem a cena da cabeça da empregadona e daquele braço da empregadona exatamente no mesmo ponto, na mesma posição que a Estátua da Liberdade no final do Planeta dos Macacos. Aí eles veem descendo pelo nariz, a porra do Scrub, do helmet. Do, parecendo um ranho. Né? Aí, aí um macaco olha pro outro e fala: puta que pariu, acabou seu planeta. Olha, que merda, hein? É muito bom, cara. Muito foda. E aí, Andy, e que a salsicha esteja com vocês. Tamparam, aí dentro. Tá, eu nunca fui de fazer isso, mas eu tô a fim de fazer neste episódio. Pensador. Isso, cara. Medição de salsicha. De 0 a 10. De 0 a 10. Quanto para espaço público? Cara, uma das melhores paródias já feitas e tranquilamente a melhor paródia feita sobre Star Wars. Cara, 10 de 10. Tranquilamente 10 de 10. Maravilhoso. Maravilha. Jota. 0 a 10. Rapaz, como eu falei, né? Teve algumas coisas ali que eu não gostei muito, porque eu sou meio chato e tudo mais, mas, no geral, 10. É, muito bem. Jorge! 10, né? Sim, porque, pomba, assim, eu fui assistir o filme de maneira completa e totalmente despretensiosa, até como disse o pessoal aqui no chat, foi um filme que passou na sessão da tarde à exaustão na Globo, e assim... Eu não lembrava de zero, nada, patavinas dele. Então, eu fui assistir com suspensão de descrença. E me diverti horrores, velho. Então, melhor que a aracnofobia, né? Ele precisava desopilar. Né? E a minha nota, óbvio, que fui eu que escolhi essa porra desse filme pra ser rodado, porque afinal de contas o podcast é meu, então sou eu que escolho a porra dos filmes que rodam aqui nessa conversa. E quando o Pensador falou comigo, que ele lembra, pessoal, foi numa conversinha que a gente teve uma vez num Exadoff ou num papo brega que a gente de vez em quando lá no teu grupo, né? Ah, tava finzão de rever... O SOS tem um louco solto no espaço. Eu falei, cara, Pensador, bora fazer no Paranerdia? Porra. Bora fazer no Paranerdia. Aqui estamos nós, bora fazer no Paranerdia. Se era pra fazer um filme do Mel Brooks aqui no Paranerdia, tinha que ser o SOS tem um louco solto no espaço. Cara, não tem filme mais nerd na porra da filmografia do Mel Brooks do que SOS tem a louca no jogo. Talvez a vida de Brian. Talvez a gente faça. Né? Mas é que então, a vida de Brian não é Mel Brooks. Mas tá bom, a gente pode fazer depois, pensador, né? Sei lá, pensador, desculpa, Nerdmaster, perguntinha. Você já fez algum filme sobre Monty Python? Algum episódio? Não. Puta merda. Aí, vamos votar rapidinho agora. Se você for. Me diz aí, pensador, qual você gostaria de fazer? Cálice Sagrado? Do Monty Python? Ah, cara, a vida de Brian, cara. Vida de Brian. Tá bom, é muito mais escrotizante. Jota, quais dos Monty Pythons você gostaria de fazer? Eu não vi nenhum, então o que vier é lucro. Uau! O que vier é lucro. Jorge, é um herege, eu sei. Ah, eu assisti aquele que... Eu assisti aquele Monty Python que os caras, tipo... Estão na época da Grécia, e aí eles fazem um monte de traquitana. Foi o que eu assisti. Vida de Brian. Então pronto. Eu ia votar no Cálice Sagrado, mas tá bom, foda-se. Vai ser Vida de Brian. Pronto, tá votado. Pra vocês verem que às vezes a democracia funciona. Tá? Então já tá escolhido aí, ouvintes. O próximo filme que a gente vai sacanear, homenagear aqui no Paranerd, vai ser A Vida de Brian, de Monty Python. Tá? E vocês lembrem sempre que é bom ver o lado bom da vida. E vida longa e próspera. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. You got an herd mail.